Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo, eu sou o João Vinícius Pesquita. Ei. É, Mano de Fritas. Olá, jovens. Bruno Carvalho. Oiê. Muito bem, vamos lá, vamos falar sobre Street Fighter 6, exatamente, mais um podcast, primeiras impressões. É um conteúdo, né? Acho que a única série que a gente tem, talvez, no bônus. No nosso bônus ainda, né? É. A gente tem duas séries, responder perguntas e essa daqui, né? Primeiras impressões. Eu acho, né? Ou tem outras? Tem outra série? Não sei se tem. Mas o importante é que Bruno Carvalho e Evandro de Freitas estão jogando já Street Fighter 6. E aí, jovens? É tudo isso. Primeira pergunta, campeão, tá? Bruno, tem uma frase já pra falar aqui. O campeão voltou? Pois é, cara. O campeão voltou. Porque tudo o que o Street Fighter V não foi, o Street Fighter 6 é. Street Fighter 6 é. E digo mais. Ele tá assim, num caminho que... Cadê a hipérbole? Perigando. Tô sentindo a hipérbole chegando. Tá perigando se tornar o maior Street Fighter desde o 2, hein, cara? Eita, emocionou. Mas eu acho que não tá exagerando tanto, não, cara. Porque você jogando 10 minutinhos, você já percebe o quanto esse jogo tá polido. Isso é mesmo. E pra um jogo de luta que precisa de balanceamento. E a gente falou lá no cast Street Fighter 2, o Street Fighter rodoviário que era roubado. Ou o próprio 2 base que tinha golpes que davam muito dano. Esse você percebe que tá muito redondinho. E eles tiveram a preocupação que eu achei genial de quebrar essa barreira de pra dominar um jogo de luta é muito difícil. Nesse modo novo de controle aí, o modo moderno. No qual você simplesmente aperta o triângulo e sai um Hadouken. Eita! É sério. É. Você aperta um botão e solta a magia. Eles têm 3 modos de controle. Caraca, né? É tudo no fácil hoje em dia mesmo, né, mano? Não, calma. Tem contexto nisso aí. É bom explicar. São 3 tipos de controle que ele traz, né? Isso vai estar... Desculpa, Bruno. Isso vai ter no Mortal Kombat também, né? Você aperta um botão e faz um Fatality? Não sei. Talvez, né? Mas, assim, são 3 sistemas de controle. Tem o clássico, é o que tá todo mundo acostumado. 6 botões, né? Soco e chute, fraco, médio, forte. Esse é o clássico. Ele traz um controle moderno que é inspirado... Nos controles, pra quem jogou Marvel vs Capcom 3 vai lembrar, a Capcom já tá experimentando com esses controles faz um tempinho. Aquele Tatsunoko que saiu do Wii, que também era o Capcom vs Tatsunoko, era nesse sistema de controle. Ou seja, ele tem golpes associados por força e um botão de especial. Então vamos supor, você tem lá golpe fraco, golpe médio, golpe forte e um botão de especial. E aí o botão de especial... É assim, você aperta um botão, ele dá um golpe. Você põe pra frente e aperta o botão, ele dá um outro. Você põe, sei lá, pra baixo e aperta o botão, ele dá outro, entendeu? Então ele facilita pra quem talvez não esteja tão habituado com comandos mais complexos, por exemplo. Pra gente é normal, mas tem gente que não sabe fazer um Hadouken, por exemplo. Pra gente é super normal fazer meia lua pra frente e um soco. Só que tem gente que não tá habituada. Inclusive, esse controle moderno é tão bom que tem gente pró jogando com ele porque... Ele acaba ajudando combo, por exemplo, você me dá golpe com combo, só que também tem uma penalidade, né? Assim, justamente assim, você tá trocando... Um botão. Não. O que você tá fazendo é o seguinte, você tá trocando a sua versatilidade por um sistema de controle mais limitado, mas que funciona. Dá pra você dar combo com ele, mesma coisa, só que as opções são controladas pelos inputs. De novo, você não tem mais soco, chute... É, golpe médio, golpe fraco, golpe médio, golpe forte e o especial, entendeu? Então vamos supor, eu quero dar um chute ou um soco fraco, não é assim que funciona nesse sistema. É, são 3 botões e um especial, né? Exatamente. E aí tem o outro sistema de controle, que é aí sim, esse é o modo fácil, entre aspas, que apertou o botão e ele faz alguma coisa. Que eles colocaram esse sistema de controle pra quem? Pra realmente a pessoa que não tem familiaridade nenhuma... com um jogo de luta, mas que quer se divertir. Então vamos supor, seu priminho quer jogar, sabe? Ele vai lá, com você. Bruno, lembra a galera que não sabia jogar Tekken e jogava com o Ed Gordo? Aperta os botões. Aperta, cara, se a pessoa pegar o Street e jogar daquele jeito, ela vai ser difícil ganhar dela, tá? Porque ele executa as coisas com apertar de botão. É assim, aperte o botão e aí ele vai fazer alguma coisa. Ele vai dar um Hadouken, ele vai fazer um combo. Que eu acho legal, cara, porque assim, isso vai permitir que as pessoas que não tenham tanta familiaridade consigam aproveitar o jogo. E quando a pessoa sabe jogar mesmo, ela não tem que se preocupar com isso, entendeu? Vai todo mundo se divertir. E isso é que é o legal. O Street Fighter VI, ele é um jogo técnico, mas ele também é um jogo divertido, que o Street Fighter V tinha esquecido disso. O Street Fighter V, ele simplesmente achou, com aquela mentalidade, isso aqui é um jogo pra competição, né? E se vira aí, e o jogo não era mais divertido, tá ligado? E esse modo que você começa a jogar e você tem que criar seu personagem? Isso, então assim, aí o Street Fighter, ele é construído em cima de certas bases, né? E a grande novidade desse é o World Tour. O World Tour é o modo mundo aberto do Street Fighter, tá? Então o que acontece? Você vai criar o seu personagem e você vai navegar nesse mundo. Então realmente você navega pela cidade, vai aprendendo novas habilidades com os personagens do Street Fighter. Só que o mais legal desse modo não é nem isso, cara. O mais legal desse modo é que você pode literalmente brigar com qualquer pessoa que tá naquele mundo. Então vamos supor. É uma cidade de maluco, né, Bruno? Exatamente. A pessoa tá lá do nada. Tá, tem um cara lá que tá gritando assim. Vamos supor, o cara tá fazendo anúncio do negócio. Você chega no cara e aperta o botão, aí eles cruzam o braço pra desafiar e começa uma luta ali mesmo, cara. Não tem loading, não tem nada. Street Fighting assim. No Street Fighter. Exatamente. Usaram o nome, né, no modo de jogo. É, cara, e é um bagulho muito legal. São pessoas de verdade? Ou é... Não, como assim? É, pessoas de verdade. Pessoas de verdade, que é pessoas de verdade. Não. Se são pessoas... Se a cara criou... Se encontra aquele... o Rodrigo Wilbert na rua e começa a brigar com ele. São os NPCs. Você pode desenhar qualquer NPC. Dá pra criar o boneco, é. Tipo, doidão de terno. Doidão que trabalha na padaria, tá ligado? Tipo MOBA. Tipo MMORPG que a gente vai... Se encontra numa cidade, tipo em Stormwind, né, em Warcraft, que tem 500 pessoas lá. Não, e não. Você... Não, nesse modo, é você, o seu personagem interagindo com os NPCs, nesse modo. E aí tem justamente o pessoal do Street Fighter mesmo, você vai aprender as técnicas, e aí você consegue montar, isso é muito legal, você mistura um boneco com Hadouken e, vamos supor, e o chute, e o Spinning Bird Kick da Chun-Li. E você vai compondo o teu personagem, e aí sim... Você consegue levar esse personagem lá pro modo online e aí dá pra lutar, inclusive, com o personagem. Uma coisa que eu achei muito legal, Bruno, é que quando o personagem... Por exemplo, sei lá, o Ryu no começo lá vai te ensinar. Se você não souber nada de Street Fighter e jogar esse modo aí, a pessoa sai muito melhor que a maioria, cara. Sim. Porque ele ensina conceitos do Street Fighter que vão muito além do básico, sabe? Exato. Poder de combo, parry, quando usar cada golpe, a historinha de cada golpe, é muito legal. E isso é uma coisa que eles se preocuparam, e é muito verdade isso que você falou, Evandro. Eles se preocuparam em ensinar Street Fighter pras pessoas. Sim. Tanto que, nesses modos de tutorial e no modo de treinamento novo, cara, é o que você falou, dá pra perder horas só treinando combo. Tipo assim, se o cara que não sabe nada, vamos colocar que tem, sei lá, o nível... básico, intermediário e tem o Daigo, os caras que jogam profissionalmente. Eu acho que se alguém dedicar algumas horas em jogar os modos e aprender, ele vai pro intermediário, mano. Obviamente vai, que ninguém daqui vai virar o Daigo, tá ligado? Porque isso é 10 horas por dia. Mas se o cara realmente parar, estudar e tererel, dá pra aprender muito coisa. Eu que eu acho que sei jogar jogo de luta, um monte de coisa pra mim era novidade. E o jogo está te ensinando, sabe? Esse é o tipo de coisa que teria que ter um cara pró, ou você ir no YouTube ver os caras que jogam sério pra te ensinar e tal. Eles botaram isso dentro do jogo. Por isso que eu falei, que eu nem arranhei, sabe? Joguei, sei lá, uma hora e meia pra ver. Famoso, deixa eu ver como é que é, e fiquei lá mais de uma hora. Mas tem muita coisa, muito conteúdo, mano. Que você achou? Você jogou já com narrador ou não? O que você achou? Não joguei com narrador, nem sei o que é. Então, é uma coisa que tem no Street 6 que é muito legal. Pra dar aquela vibe de que toda luta é uma partida de competição, você pode habilitar um narrador. Então, sabe o que o pessoal faz com o futebol? Que aí tem um narrador, depois o FIFA começou sem nada e depois teve narrador. Eles trouxeram isso pro mundo do jogo de luta, cara. E é muito legal. Porque assim, você jogar sozinho, você tá acostumado. Quando tem um narrador na tua orelha, parece que tá jogando uma competição mesmo, sabe? Então mesmo no modo arcade... Tipo, tem o cara que vai narrar, e agora, olha isso, tal, que comeback, papapá. E ele vai, e, cara, é muito legal. Experimenta jogar depois, experimenta habilitar na narrador. Legal, né? É muito louco, porque aí você tá perdendo o cara. Não, ele vai conseguir, não sei o quê. E aí você vai dar uma reviravolta, tá ligado? Aí os caras, pá, não sei o quê. É muito legal. Pra galera que não jogou, experimenta jogar com o narrador, que é muito legal, cara. E outra coisa, atitude inteligente. Colocar os personagens clássicos E colocaram personagens novos que na maioria são muito interessantes, cara. Assim, tirando a menina mexicana, que eu já não... Até esqueci o nome da menina agora, que eu tentei lembrar, mas fugiu. Todos os personagens novos têm alguma coisa pra te oferecer, cara, no estilo de gameplay. E é muito interessante o quanto eles divergem dos principais. Ele tem a base do Street Fighter, tem os personagens clássicos ali, tal, Ryu, Ken... É, o DJ novo tá muito louco, mano. Muito louco. E aí tem os personagens novos. Tem a Menon, tem a Marissa. E assim, são personagens legais de jogar. É legal por causa disso. Como o jogo te incentiva a experimentar. E como o Evandro falou, esses modos vão te fazendo familiarizar com cada personagem. Porque você tem uma linha pra seguir de aprender cada personagem. E às vezes, através disso, você fala assim, putz, esse personagem não é tão legal. E aí você começa a aprender, por exemplo, o combo dele. Você fala assim, putz, cara, esse personagem é muito bom, sabe? E no modo tutorial ele te ensina direitinho, né? Como é que é. Exato. História do personagem, história do golpe, quando usar cada golpe. Foi o que eu falei. Se você falar assim, vou fazer um intensivão desse boneco, é horas que você vai ter que investir, mas vai ser legal, não vai ser chato, sabe? E dá pra pessoa ficar realmente boa, cara, com qualquer boneco ali. E principalmente, eu gostei muito do controle novo, hein, Bruno? Confesso. Do moderno, porque tem, você gostou? Sim, do moderno. Os combos do Zangief, por exemplo, nunca na minha vida eu consegui fazer. E ali você faz boneco, pô, combo com especial, sabe? Especial que é 720, impossível de fazer na raça. Você vai lá, aperta dois, três botão pra frente, não sei o que, plau, sai lindo. E arranca metade da barra. É muito assustador. E o Drive Impact também, bom demais, hein? Muito, quando você começa a acertar. Muito. Essa mecânica nova do Drive é muito legal, porque assim... Essa é uma característica muito forte do Street 6, que é uma mudança grande de paradigma, inclusive pra cena competitiva. Que foi uma coisa que foi trazida, inclusive, com o Luke, porque o Luke foi o último personagem DLC do 5, né? E o Luke, no 5, ele era muito roubado, porque ele é um cara que batia andando, tipo... No Street Fighter, você pode perceber, o personagem dificilmente ele se desloca se aquilo não for parte do próprio golpe. Então você vai dar um soco, você vai perceber que ele para e dá um soco. E o Luke não, ele anda batendo. Sim. E eles trouxeram essa mentalidade pra esse Street. O Street 6 é um jogo que ele é mais divertido porque ele é mais agressivo também. E é mó bonita a animação, mano. Aquele efeito muito, meio de aquarela, né? Muito, O colorido passando junto é muito bonito. Oh, e o design dos personagens clássicos ficou muito bom nesse, cara. Muito bom. Eu, por exemplo, o Ken, eu tava meio preocupado com o Ken desempregado, né? Mas ele no jogo é muito bom porque, assim, o design do Ken no Street Fighter anterior, no 5, cara... Eu não tinha achado tão legal. O design dos personagens estava muito bizarro. E nesse, todos encaixam, cara. Todos encaixam. É assim, é um Street Fighter que respeita a história do Street. É muito polido, mano. Dá pra você ver que foi bom tempo do desenvolvimento do jogo ali trabalhado nisso. Em sim. Polir o jogo e tornar ele justo, né? Parte de... Você não sente que está sendo roubado em nenhum momento. Porque aí tem um jogo de luta que você fala, nossa, boneco roubado. Nesse aí, apesar de eu ter jogado pouco, eu não senti isso, sabe? De, nossa, é até golpe. Você fala, caralho, olha o tanto de dano, meu Deus. Uhum. Não, é tudo bem balanceado. Tá muito mesmo, cara. Tiveram diversas polêmicas quando saíram os trailers e tudo, sobre o visual dos personagens. Vocês acham que tá de boas? Não, super de boa. O que eu falei, o design... O Rio barbudão. É, teve a da Kami, né? A galera reclamando que ela tinha a roupa clássica. Ah. E, cara, mas é, tipo assim, é uma homenagem pra quem quer jogar. É um jogo japonês, gente, é bom lembrar. Todo mundo no Street Fighter, ele é meio exagerado, né, em tudo, né? Sim, tem o... Vai ver o Zangief também lá, o design do Zangief. Com a tanguinha dele clássica. É, então, eu acho... Isso é um ponto importante. Eu acho que as roupas novas ficaram tão legais que você vê os personagens na roupa antiga dá até um meio estranhismo, sabe? Assim, você estranha um pouco. Tipo o Ryu, sem a barba... Como a gente já acostumou com a barba, você joga uma roupa clássica dele, por exemplo, tá muito estranho, cara. Aí o Ken com aquele visual desempregado, quando ele veste o kimono vermelho, fica muito estranho, cara, sabe? É, tem esses designs antigos, talvez não funcionem hoje em dia, né? Tipo da Kami, a galera... Isso, aí teve a polêmica. O lance da sexualidade do personagem, de ficar com a bunda gigante lá e tal. Mas eu achei acertado colocar como um extra, sabe? Tipo, joga. Exato, até extra, você não precisa jogar. Tá lá e... Não é a roupinha principal da Kami, ela com a bunda de fora, sabe? Mas realmente, de novo, é um jogo japonês. O japonês, no geral, não tá nem aí pra galera. E tem lá, é muito apelativo, realmente. Mas no Frigir dos Ovos, o comecinho tá bacana, tá? Foi legal? Tá bom jogo. Muito legal, cara, muito legal. Jogou online, Evandro, já? Com eles, contra outras pessoas? Não quero apanhar, né? Não quero passar raiva, mas pretendo. Quando eu ficar um pouquinho melhor, que eu achar que eu tô um pouquinho melhor, eu enfrento. É porque, assim, o online já tinha muita gente jogando no beta. Então, se a gente entra agora com essa galera já tá mais habituada com o jogo. Eu tomei alguns uns coros bem tomados, assim, no online, cara. Porque você percebe que o cara sabia jogar, sabe? Então, você vê que... É... Mas é bom porque, de novo, é uma coisa que você nunca vai chegar no nível do Daigo, como o Evandro falou, mas você pode ficar melhor dentro do próprio jogo e começar a arriscar mais no online, sabe? E o principal, o Street Fighter 6 é um jogo completo. Você sente que o jogo tá completo, que é diferente do que aconteceu com o 5. Porque o 5 eu também fui experimentar no início, não consegui, cara. O jogo não tinha nada pra você fazer. O jogo era simplesmente focado, ó, joga online aí e se vira, sabe? Não fazia sentido o Street 5. O Street 6 parece que a Capcom realmente aprendeu a lição, sabe? Putz, a gente tomou um tombo no 5, se bem que eventualmente o 5 conseguiu recuperar, digamos assim, mas a Capcom sabe que errou. O lançamento do 5 foi muito ruim. O 6 é outra história, cara. É um joguinho completo, redondinho. Agora, não tá sem polêmicas também. Além dessa da roupa, teve a polêmica do DLC, né? Se você comprasse o pass dele... 4 personagens, né? Isso, tem 4 personagens que eles vão sair no decorrer do próximo ano, né? Então vai ter o Rashid, que já era lá do 5, vai ter o Akuma, vai ter a Aki e o... Qual que é o outro personagem que eu tô esquecendo, caramba? Não lembro, não. Você pegou essa versão, Bruno, que tem o DLC? Não. Caríssima. Então, aí o que aconteceu? A pessoa que comprasse essa versão tinha algumas outras coisas que eles iam dar, e aí só que o que deu foi tipo 7 mil pontos do jogo, tá ligado? Só que isso é nada. Tipo, não dá nem pra você comprar, sei lá, as cores novas dos personagens, sabe? E o pessoal desceu a lenha na Capcom. E aí a Capcom teve até que... Não, peraí, vocês têm que entender que vai vir mais coisa aí. Só que é mais espaçado e tal. Mas o capitalismo vencendo, né? Não tem o que fazer. A Capcom sempre foi esse rolê de vender boneco, vender DLC pra caralho. Ainda mais Street Fighter, né? Aki, Rashid, Ed e Akuma. É o Ed, isso. É. Mas é um bom jogo. É uma facada. Se você comprar com a Deluxe ou a outra lá, é mais facada ainda. Mas se você gosta de jogo de luta e quer ter algo pra se divertir, cara, é o jogo do ano de luta. Não tem... Vale muito. Eu acho que o Mortal não... O Mortal vai ser mais do mesmo, sabe? Ainda que uma melhoria gráfica e tal. Mas eu não acho que aquele sistema novo lá deles vai ser o suficiente pra justificar quem não jogava jogar, saca? Uhum. E o Street, vai até ficar aí alguns anos, inclusive. Vamos ver, os últimos aí, Mortal Kombat é o maior jogo de luta, né? Dos últimos. Sim. A maior franquia de luta mais recente, né? E a ideia da Capcom é vender 10 milhões de cópias desse Street 6, o que ficaria abaixo do que o Mortal fez no próprio 11, que acho que é 14. Quanto, mas quanto que eles já venderam agora? Já tem esse número, Felipe? Só, acho que o último número que eles deram foi tipo 1 milhão, mas era na primeira semana, né? Uhum. O 5 foi vender 7 milhões, chegou a vender 7 milhões, mas assim, nos primeiros 2 anos ele não tinha batido 2 milhões. Então foi aos poucos, assim, que a Capcom foi inclusive mudando o jogo pra caramba. Que exatamente. Vendendo muito de novo. Eu tava vendo... O jogo no modo arcade, né? Você jogando com os personagens aqui e tudo mais aí. Tem a fase bônus. A gente lembra, a gente comentou recentemente o Street Fighter 2 no 99 Vidas. Que você destrói um carro, né? E do nada você tem um caminhão pra você destruir, né? É evolução, né, filho? O carro virou tudo, realmente um negócio gigantesco, né? Mas no Frigir dos Ovos, honestíssimo o jogo no começo aí. Bom pra caralho, tá? Muito, louco. Cara. Muito mesmo. Então deu bom. Então deu bom demais aí, né? Pode entrar num dos melhores jogos do ano aí, talvez? Eu acho que pra mim vai entrar porque eu não vou jogar tanto jogo assim, né? Mas eu acho que tá ali, pô. Porque, como eu falei, é um gênero muito popular e não tem quem vai disputar com o Street Fighter. Só o Mortal, tá ligado? Não, e é um gênero que você fica jogando, né, muito tempo. Exatamente. Né? Exato, dá pra você jogar um jogo principal e ter ele ali pra jogar de vez em quando. Talvez tenha o Tekken esse ano também, né? Tekken 8. Vamos ver se vai... É o que eles estavam prometendo, mas eles até hoje não falaram data, então pode ser que tenha ficado pro ano que vem. Será que faz frente, hein? Então, o Tekken é um jogo que vendeu... O 7 vendeu mais de 10 milhões de cópias. Assim, se você pegar a franquia de luta das últimas iterações aí, o Tekken é maior que Street Fighter. É maior 3D, né? Não tem como. É, então assim, tava Mortal Kombat, Tekken e depois Street Fighter, né? 3D de gameplay, eu tô falando, né? Porque sim, hoje em dia tudo jogo é, tudo 3D, é 3D, mas a 3D de gameplay. Mas assim, eu acho que tem grandes chances do Street Sim figurar entre os melhores do ano em muitas listas aí. Por enquanto, na minha, ele tá... Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, né? Até porque esse ano não teve muita coisa grande ainda. A gente vai ter muita coisa chegando no segundo semestre. E pra galera que não tem Play 5, eu estou jogando Play 4 Pro, E tá muito bom o jogo. Super Nintendo. Não, cara, tá muito Legzão bom. Legzão comendo FPSzão, 20 FPS. Não, o jogo tá redondinho, Bruno, cara. Bruno, pelo amor de Deus, Bruno. Mas eu estou jogando no Pro, então eu não sei como é que tá a performance no base, né? Lembrando que ele só tem geração passada pra Sony, né? Não saiu o Xbox, não tem geração passada. Tudo bem aí, falaram, né? O Evandro e Bruno falaram sobre Street Fighter 6. Talvez a gente possa falar no futuro aí sobre o jogo, caso ele apareça. Caso ele apareça. O que é que a gente tem de expectativa de que pode ser os melhores do ano, hein, Felipe? O segundo e terceiro? Já tem aí... Ah. É, não sei. Segundo e terceiro lugar, você quer discutir? Sei não, hein? Felipe não gostou do Zelda não, hein? Eita. Tem o próprio Final Fantasy... O Hogwarts Legacy. É, não joguei isso aí, não sei. E Homem-Aranha 2, não te pega, pois é, né? Vai ter muito jogo então, ainda. Tem Homem-Aranha, muita Starfield. Coisa. Starfield é foda aí. Resident 4. Né? Próprio Resident 4, Final Fantasy 6, Diablo 4, não sei se Diablo, alguém chegou, né, a jogar. Porra, tem uma fanbase de Diablo que quer cash, hein, mano? Infelizmente. Continuaram querendo. Eu jogarei quando chegar no Game Pass. Jandir jogou o jogo Harry Potter no começo do ano. Na verdade, eu comecei a jogar e não consegui continuar. Bicheira? Então não vai entrar. Achei a jogabilidade terrível. E aí eu fiquei com a sensação de que um jogo que tem uma jogabilidade ruim e ainda tem todo o rolê duvidoso relacionado a ele, aí eu preferi me abster. Tem um Crash, né, Felipe? Crash Team... Ah, não, mas isso aí não dá não, nada a ver. Vai ser ruim? Esse é bicheiraço, tá louco. É tipo um MOBA esse parada aí, MOBA de esporte. Ih, rapaz. Negócio meio maluco. Diz que é divertido até, mas não, né? Qual a chance de entrar na lista? Não, né? É o Crash. Acho que a gente devia fazer podcast sobre todos os jogos que saíram em 2023. Todos eles, 100%? Tá fácil. Todos eles. Tá fácil. Todos. Nem se tivesse podia... um por dia, não dava, pô. A gente podia começar jogando eles, talvez, assim. É um bom primeiro passo. Eu tô várias semanas no Zelda. O Evandro já zerou o Zelda, já guardou o joguinho, já foi pro... Tá livre, o Evandro tá liberado. Zerei, não aí, tem pô. Mais o que fazer, mano. Eu vou jogar o Zelda junto com o Final Fantasy, eu já comprei também, já deve chegar em breve. Então... Vai jogar Final Fantasy, Evandro. Peraí, o Final Fantasy já tava em pré-venda? É, mano, vai não. Ele lança amanhã, pô. Tava no FIFA e no Overwatch de novo ontem, filho. Tenho preguiça de estudar Street Fighter e falei, vou jogar um Overwatchzinho aqui, uma hora, blá. Segundo o Felipe, o Star Wars lá é um dos melhores jogos do ano. Eu gostei muito. Ah, é, tem o Star Wars aí. Não tem, não. Não tem no Game Pass, então eu gostei pra caramba. Felipe, Zelda é o que, ó. Final Fantasy deve ter o quê? Umas 40 horas? Nem ferrando, tem, deve ter mais, mano. Foda, mano. 40 horas eu fiz de tutorial do Zelda. Muito bem, fechamos. É isso, eu sou o Júlio Filho. Eu sou Felipe Mesquita. Eu sou Evandro de Freitas. E eu sou Bruno Carvalho. E esse foi o 99 Vidas Bônus. Encontramos na próxima. Tchau. And if you think I'm gon' fold, then you talking fool. Yeah, y'all wanna win, let me spin, boy. I dunce inside, I'm super fly like I'm hanging off the rim, boy. I been winning for my kinfolk, and I put on for my city from the intro. Let's go. I put that time in, my pride is out the roof, I get that grind in. So I'ma tell the truth, I get my grind on. You know the pressure make all of these diamonds. I tell them get back, step back, fast track. Big lap, big facts, I'm past that. Yeah. I'm trying to get ahead, get out the way. Now move forward, stand back. Now break away, I'm about to bring it on. I ain't never backing down. Come and step into the play. For my city, for my town. I've been whatever it takes. I'ma go and get this round. Oh. I'ma go and look around. Challenge, tell me rookie, run up on me now. I'm on the road to the top and I'm not looking back. I'm on the road to the top and I'm not looking back. I ain't never backing down. Come and step into the play. For my city, for my town. I do whatever it takes. I'ma go and get this round. Oh, I'ma go all of the round. I ain't never backing down. the size, see the size, see the size, yeah.